Só por causa de você, que agora passa e finge não me ver. O que será que aconteceu contigo? Viver é bom, quando se ama é ainda melhor. Que a gente não fica nessa pior. O que será que aconteceu? Mas no entanto você vai sofrer. Sempre se lembrando do meu bem querer. Daí então eu vou poder dizer que eu cruzei fronteiras só por causa de você. Que agora passa e finge não me ver. O que será? Aconteceu contigo. Viver é bom, quando se ama é ainda melhor. Que a gente não fica nessa pior. O que será que aconteceu contigo? Mas no entanto você vai sofrer. Sempre se lembrando. Você vai sofrer. Sempre se lembrando do meu bem querer. Daí então eu vou poder dizer que eu cruzei fronteiras só por causa de você. Que agora passa e finge não me ver. O que será que aconteceu? A gente não ficar nessa pior. O que será que aconteceu contigo? Mas no entanto você vai sofrer. Sempre se lembrando do meu bem querer. Cabeça, cabeça, cabeça.